operação, o que é pedir só? Reporte para o táxi, o TAM 3155. Reporte para o TAM 3155. Alô, Salvador, última, né? 63, 64. Entendeu? Nível 344, controlando. Alô, Gonçalo, está pronto, Capucha, né? 63, 14. Pronto. Autorizado Petrolina via Upper Zulu 20, o nível 340, a cola da 10 com curva à esquerda, perfil saída Momo, Flock, transpondeu 5544 e controle Atera em 120, décima 8. Upper Zulu 20, era via para Petrolina, nível 340, decola da 10, curva à esquerda, com o Flock, transpondeu 5544, transpondeu 20, 8, confirma por gentileza o transporte copiado, o cinema 314. Tá correto, time pronto para o pushback e acionamento no 05, o cinema 314. Guardião 06, ciente, vento 090 graus, não 69, está presente, autorizado a voar direto para o norte. Reporte para autorizado para pouso na 17. 10. 288, 260, treina, televisão. Azul 4118, Alim mantém cabeceira 10. Alim mantém 10418. Macaco Delta cruzando esse da 10. Macaco Delta visual, aguarde para tirar a base na 17. Certo, guarda. Macaco Delta visual com helicóptero no setor norte. Mandou? Ah, 145. Não tem essa informação que é 10, está na posição de número 4, pronto para a quadra, Rio de Janeiro Galeão, Rio 3, 8, 0, boa tarde. Boa tarde, 3, 1, 4, 5, meu confere só um minuto, copia. Acompanha, guarda, 3, 1, 4. 1, acessionar a frequência livre. Sente visual com vejo. Macaco Delta visual com o guardião. Tá girando a base, fez a direita, dá um 7. Macaco Delta com o primeiro para pousar na 7, autorizado a girar a base, que pousa na 7. Vento 090 graus e não meia nós. Gente, o Macaco Delta, passado para nós. Azul 4118, livre decolagem, cabeceira no 0, vento 090 graus e 7 nós. Livre decolagem, azul 4118. Uma hora e 30. Isso, acho que 19h30, mais uma hora e meia, mais ou menos. Copiado, uma hora e meia. Guardião 06 ingressando na final da 17 visual com Eco Delta, tá aguardando a pista livre, tá prosseguindo o pouso. Sente, Guardião 06, sai como número 2 para pouso na 17. 09, estou no 7. Taxi 315581 a bordo, Galeão, 4 horas. 5520, táxi até a ponte fera da pista 10, via pátio, Índia, Alfa, no ponte para cima, torre em 11, décima 95, o ajuste no 011, 3155. Gente, até o ponto espera via pátio Índia Alfa, 118.95.1019, ajustado, 3155. Alfa Tango Tango, aguarde para ingressar no pátio principal. Observe o airbus da TAM após ingresso, contorno pátio, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame a torre em 118.95 para o cruzamento da 1735. 8. 208, braço. Controle, muito boa tarde, Azul 41118, decolou na sua escuta. Boa tarde, 41118, contato radar, saída da EL. Saída da EL, 41118. Ego Delta no Saulo, Azul 3, ao estacionar a frequência livre. Guardião 06, visual com Eco Delta, livrando a 17, está prosseguindo para a cabeceira. Sente, Guardião 06, vento 080 graus, não meia nós. Chão. Guardião 06, autorizado toque remetida, reporte para autorizado girar base, autorizado circuito pela direita da 17, aguarde para girar base na 17. Guardião pistão 0. Após pelo, para 210, ajuste 1011, informará, Golf 7. Papatan Golf, Mike Alpha, agora 30 milhas. Norte Salvador, frequência livre, coordenação no retorno nesta. Fora do solo, Guardião 06. Guardião 06, fora do solo, 15. Já porte, aguarde para girar base, 17. 06. Visão complete, LS, chame torre 118, decimal 95. 95, obrigado. Reporte no ponto de espera da papá. Vai parar. Posso esperar no zero pronto, tá 3155. Confirme? Confirmo, tá 3155 no ponto de espera no zero pronto. Tá 3155 ali, declaro separado. Afirmativo. Tá 3155, autorizado a linha de decolar separada da 10, vento 090 graus, 1 meia-noite. Livre a linha de decolar 10, tá 3155. 3145 está pronto para cópia? 3145 pronto para cópia, prossiga, senhores. 3145 da TAM. 3145 autorizado Galeão, nível 380, via Upper Zulu 0 até SMAP, após Lúvito e após conforme rota do plano. A saída da EL, Leda Bridge, o transponder é o 5541 e o controle da PR 120 decimal 8. Salvador, boa tarde, passageiro 223, já não. Um estéreo. Ótimo, passageiro, aguarde para ligação 17. Vai aguardar, vamos para o teu pio. Passageiro 2231, ajustando a 011, aguarde pista livre, recorte baixado, travada. Guarda. Então, 3145. 3145, correto, chame para pronto para o feedback acionamento no portão 04. Camará, vai, obrigado. 35241, pronto, cópia. Pronto, cópia, 5241. Autorizado Vitória da Conquista, nível 200, decola da 1-0 com curva direita, perfil de saída Arbo após direto Conquista, transponde ao 5536 e controle a PRI 120, decimal 8. Autorizado nível 200, decola da 1-0 com curva direita na saída Arbo, 5536 transponde, 1-2-2-2 ao controle de PRI, 5241. 5241, correto, chame pronto para pushback e acionamento no pátio 3. Chamar pronto para posicionamento 5241, obrigado. Tava fogo no 649, sente da informação Romeu 240, filial para cópia. No 649, só um minuto, cópia. 2-1-7, pronto, cópia. Prossiga. 3-8-1-7, autorizado com fins, nível 360, decolagem da 1-0 com curva direita. Perfil de saída da EL, Leda, Bridge. Intercepta, presolou 1-6 após conforme rota do plano. Transponde ao 5554, controle a PR em 1-2-0-8. projeto Concorde com 360, decola da Técnica Brasileira Israel Beta Bridge, outro Blue 96, Concorde 554, 208, controle 3297. Sai correto, me pronto para pushback, acionamento 3217. Tá, eu tava 3145. 3145, prossiga. Poderia fazer para a Bridge, por favor? Confirme. Poderia para a Bridge, por favor? Bravo Romeo Índia Delta Eco 3145. Tá bom, aqui outro já tá entendendo aqui, valeu, obrigado. 021, descent 2000 feet, Greenwich 1011. Na 399, número 2 para a Copa Guardi, o Romeo confere. 3155, contato radar, saída da EL. Sim, saída da EL, tá 3155. Não, 06 para cima. Gente, Guardião 06 da presente, voa para o A Norte, sem interferir com o eixo da 17, vento 1100 graus, 969. Pronto, lá para o Brasil. Passaria 261 no solo 20, chame solo no 21219. 219, passaria 230. 35 está autorizado no 04, é a porta táxi. Salvador, muito boa tarde. Eu passaria 2231. 2231, tá que você via Alfa, reportante da Juliette. É uma parte da Juliette, passaria 2231. Azul 4118, chame Centro Recife, frequência 133.25, alterna 13395. É, para interceptar a final da 17 e um toque arremete na cabeceira. Ciente, Guardião 06, reporte para toque arremete da 17. Amém. Torre Salvador, boa tarde, é o 1755 na final da 10 e LS, baixado e travado. 1755, tráfego avistado, ajuste na 0 no Zino, guarda autorização para pouso. Aguardando, gol 1755. Torre, a intenção do 06 agora é prosseguir em autorrotação para a cabeceira 17, sem interferir com o eixo da 10, estou visual com o tráfego aí na final. Sim, sem interferência com a final da 10, nem o eixo da 10, guardião 06, reporte no solo. Estou iniciando o procedimento sem interferir com o eixo da 10, visual ao contrário. O Oscar até o quilo, decolou aos 22, confirmando até 3000, controle agora 1208. 208, gente. Gente, ainda não recebo seu transporte, mantenha-se em condições de 2500 pés. Reporte farol de Itapuã, mantendo a linha do litoral. Serão no 7, pista auxiliar, sem interferência com seu pouso. Está livre na 10, o vento 090 graus, com 1 no 5 nós, 755. Ciente do tráfego, autorizado pouso na 10, gol no 755. Só confirma o vento? 090 graus, 1 no 5 nós, gol no 755. Graça. Gol no 649. Por gentileza, entre em contato com a companhia e pede para entrar em contato com a sala ESC, o plano que a gente tem está vencido. A gente já ligou para o centro, ninguém tem nada a respeito do plano do senhor. Ok, vou entrar em contato. Obrigado. Nada. Zero, zero, 021, clear for last 1-1-0. Da presente, comprou a norte, vento 090 graus, 159. Boa, Eudes. Osleda, Eudes. Afirmo. Chega, Guardião 01. De 500 pés e autorizada, regressa para pouso novamente na cabeceira no 7. Gente, Guardião 06, após ficar em ingresso na 17. Decolado aos 24. Vento 090 graus, 159. Gente. Para o táxi, 3145, 96, a bordo 350, Campinas. Prezado até a ponte fora da pista no 0, via pátio. Índia, Alfa, no ponto para cima, é torre, 1-1-9, decimal 9-5, ajuste no 0, 1-1-3, 1-4-5, da tempo. Sete-cinco-cinco no solo aos 2-5, nível direito, chame solo em 1-2-1, decimal 9. A direita, 2-1-9, gol no 7-5-5. Gol 1-0-7-5, após... ITAP, desça para 2.000 pés, ajuste no 0, 1-1, reporte localizador, pista no 0. Após ITAP 2.000, no 0, 1-1, ajuste, 1-0, 7-5, na bom. Cidadael, Leda, Bridge, intercepta para Zulu 1-6, até Brava, até Zulu, depois conforme o plano. Transpondeu 5-5-5-7 e controle APR 1-2-0, decimal 8. São Paulo, 3-0, conforme rota, decola da 1-0, pela direita, da El, Leda, Bridge. Transponder 557, o ponto 208. Decolete pronto para o pushback, acionamento no portão 062, eu gol no 3 na frente. Chamada. 3-2, pushback, ponto 510. 3-2 no 7, está autorizado, reporta táxi. Para o táxi, o Oxalé 6304 com 102, 102 a bordo, 3 horas e 20, alternando Recife. Prezado táxi até o ponto de espera da pista no 0, via pátio, Índia, Alfa, no ponto de espera, chame a torre em 1-1-8-95, ajuste no 0, 1-1, Oxalé 6314. Ajustado no 0, 1-1, autorizado táxi via pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, 18-900, bom dia, até a volta, 6314. Salvador, gol 1755, livrou, está na Alfa. Reportante da Juliette, gol 1755. Reportante da Juliette, gol 1755. Salvador, tem localização 5729? Agora, copia. Por gentileza. Autorizado com fins, nível 360, decolagem da 1-0 com curva à direita, da El Leda Bridge, é a saída, intercepta para o Zulu 1-6, e após conformar todo o plano. Transponder o 5552 e controle a PR 120, decimal 8. Vamos para decolagem. Tower. 3-1-4-5, após o pouso mesmo, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1-0. Tower, boa tarde, Portugal 021, short final, 1-1-0. É Portugal 021, I have your insight, clear to land runway 10, wind 090 degrees, 17 knots. Land 1-1-0, Portugal 021. 49. Eles passaram para nós que teve o DLA aí para 18h20. Também ia decolar com o Brodo Litoral, partida 35. Autorizado, Guardião 06, vento 090 graus, 17 nós. Gente. E ainda não recebo seu transporte, faça uma verificação, o 1-4. E chame agora a torre. Na frequência 1-1-8-95. 1-1-8-95, o Pegas 1-4. E agora recebendo o transponder Pegas 1-4. Guardião 06, atente ao helicóptero perto, próximo ao farol de Chapão. Gente. Oriente, já tô regressando para a final da cabeceira 35. No 075 está autorizado ILS, né? Autorizado, final ILS, gol 1075, reporte localizador. 1075, obrigado. Para pouso no aeródromo de Salvador, está a um minuto e meio fora. Antes da Juliette, gol no 755. 755, ingresso Juliette para o portão 08. Juliette para o 08, gol no 755. Para o táxi 3217, com 1960 a bordo, alterna Guarulhos, 3 horas e meia. Aguarda para iniciar o táxi, o 3217 da TAM. Aguardando a disputa, 3217. Do 3145, copiou a torre? Autorizado, decolagem 1-0, 3145. Região 06, estamos em uma nave para pouso na 1-7. Seu visual com o mesmo? Após autorizar o táxi até a ponta de espera da pista, correção, até o través de 062. Observo 8 e livre táxi até o 62, 3217. Mantenha o ponto de espera. Vai, mantenha 6314. Mike Golf, a intenção é pouso na 17? Mega 14, a intenção é pouso na 17? Afirmativo, se possível no Graer. Pegamos 1-4, vento 090 graus, 1-7 nós, apresente o pouso de, autorizado direto no Graer, reporte solo controlado. Apresente pouso direto no Graer, grato, Pegamos 1-4. Guardião 06, só atente a nave à sua frente, vai voar direto pro Graer. Cliente visual do terço gramado, vou ingressar na ótica, toma número 2 aí pro Graer, o visual não pega. Cliente, guardião 06. Agora torre 118, decimal 95. Ok, a torre agora é 1895, 075 agora. Correio Salvador, TAM 3145, boa. TAM 3145, contato radar, saída da EL. Dael, Zulu, X-ray da 10. 1075, tráfego visual, ajuste no 01, no curso de aproximação, porte baixado, travado. Já está baixado e travado, 1075. Twindia, Alfa no ponto para a minha torre em 118.95, ajuste no 01, no Webjet 5729. 1011, paciente Alfa no ponto 2895. Muito obrigado, boa tarde, até uma próxima. Salvador, gol 1399, puxa o equipamento na 06. A gente mantém a posição, guardando instruções, gol 1399. Bom, confirma o 3217, prossegue. Sei como número 2, vai seguir o Webjet. Até o ponto de espera e lá chama a torre. 1895, ajuste na 011. Segue o gol, ponto de espera 2895, 1111, 3217. 14 no solo 32, livre corte. CNM 314 visual com o Boeing da Gol na onda final. Afirmativo. Após o pouso mesmo, autorizado a alinhar e manter cabeceira. Após o pouso mesmo, autorizado a alinhar e manter a CNM 314. E pouso pro 1075? 1075, livre pouso na 10, vento 090 graus, 15 nós. Livre pouso na 10, 1075 da Gol. Só um minuto, cópia. Sério do comandante. Como é que o Zulu é o número 3 para a cópia Gord? Senhora, tem algum tráfego aqui na final pro 0075? No 075, só um helicóptero tá pousando no grass. Gente, no 075. Portugal 021, Juliet, April 1, Gate 11. Juliet, April 1, Portugal 021. Oscar Hotel Kilo. Siga Oscar Hotel Kilo. Solicita o 200. Aguarde. Não se aramenta, só fica parado sobre o terço gramado. Sim, né? Vai iniciar, pode? Após o Portugal passar, agora está autorizado na 399 a porta táxi. Passo Salvador, boa tarde. Passo Lido 2231, assiste na informação Romeu para Barreira. É número 4, só copa, aguarde, passo Lido 2231. Gente, aguardando, 2231. 5 no solo, 35, Lívia direito, chame solo no 21 decimal 9. Direito 29, 107. Voo na 649, é o solo, voltando. 649, dá escuta. É pronto, cópia. Nossa. Autorizado, Ilhéus, nível 240, via Golf 677, decola da 1-0, curva direita, perfil de saída da El, Leda, após Ilhéus, o transponder é o 5461 e o controle é PR 120, decimal 8. Mais livre, decolagem, cabeceira 1-0. Livre, decolagem, cabeceira 1-0, CNM 3-1-4. Boa tarde da Juliette, gol 1075. Boa tarde da Juliette, 075. Ok, o gol está autorizado, 240, Golf 677, decola 1-0, curva direita, é o Leda. Transponto 5461, controle 208, que está na posição 1, pronto para puxo back estacionamento. E só confirmando o transponder, é o 5015. 5015, gol no 646. A gente aguarda para iniciar o pushback, o gol no 649. A sua escuta. Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Ei, Papuã. Para pouso no Pato do Brasil. Guardião 01, reporte para o cruzamento da 1-0. Vento da final da 1-0, vento 08, 0 graus, 1-4 norte. Depois para cruzamento da 1-0, Guardião 01. Sente, Guardião 06. Guardião 01, centro da informação. 0, curva à direita, corredor axé, acena transponder 0131 e controle APR 120, decimal 8. Volta para pronto, 32 no 7. Web 609, aliás, pronto. 2 contatos, radar, saída, Momo. Tá, é 3 ou 4. 3 para puxa, pega essa. Para puxa, pega essa. 5241. É livre, é porta táxi, 5241. Autorizado, é porta táxi, 5241. O gol na 399, confirme somente o PLB. 1-3-8, autorizado táxi até a ponte espera da pista 1-0, via pátio, Índia, Alfa, no ponte espera chama a torre em 1-1-8, decimal 9-5, o ajuste 1-0, nulo. Então, 3-2-1-7. Então, 3-2-1-7, pode...